Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá chegando o nosso Café Brasil. Sabe como é, né? Um pouquinho de reflexão, poesia, música popular brasileira de qualidade. Essas coisinhas que colorem a vida da gente que anda muito preta e branca. Dou a largada com ninguém menos que o premier inglês Winston Churchill, que um dia disse mais ou menos assim: se cada soldado cumprir perfeitamente sua obrigação, perderemos a guerra. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. A aviação nasceu em 1906, quando o Santos Dumont decolou com 14 bis em Paris. Apenas um século separa aquele frágil protótipo das sofisticadas naves que levam o homem ao espaço. No entanto, sendo irônico, a aviação é uma das poucas áreas que não evoluíram nos últimos 30 anos. Quer ver? Quando a aviação comercial começou para valer uns 70 anos atrás, interessava o padrão de segurança. Tudo o que se queria era um avião que decolasse e chegasse ao destino com segurança. Com o tempo, o diferencial passou a ser o padrão de alcance. Quero voos que me levem para onde eu desejo ir, sem escala. Depois veio o padrão de qualidade. Quero aeronaves confiáveis, rotas definidas e pontualidade. Em seguida, veio o padrão de conforto. Lembram da Panair do Brasil? Que coisa chique, aquelas aeromoças de tailleur e chapéu, as pessoas voando de terno e gravata, aqueles Constellation com design moderno. Tudo o que queríamos era voar com espaço para as pernas e serviço de bordo de primeira. Depois veio o padrão de tempo. Preciso de rapidez. Check-in rápido, retirada de bagagens rápida, aeroporto próximo. E então começa uma nova fase. O padrão de preço. Eu quero é voar barato. Não importa se num horário maluco, sem serviço de bordo ou espremido numa lata de sardinhas, eu quero é voar barato. Surge a Gol, que faz a festa. E quebram Transbrasil, VASP, Varig. Como o tema de hoje é pesado, vamos com música instrumental brasileira, coisa fina. Você está ouvindo Chorando Baixinho, de Abel Ferreira. No piano, Arthur Moreira Lima. E ainda tem Copinha, Zé da Velha, Joel Nascimento, o conjunto Época de Ouro. O que de melhor se pode ouvir no Choro Brasileiro, gravado ao vivo em 1978, no Teatro do Hotel Nacional no Rio de Janeiro. Choro, chorões, chorinhos do Café Brasil. Thank you. E hoje, voltamos ao padrão de segurança. Tudo que eu quero é um avião que decole e chegue ao destino com segurança. Do jeitinho que era 70 anos atrás. Evoluímos até voltar às origens. Os aviões estão apertados, o serviço de bordo é uma tragédia, os aeroportos congestionados, os controladores de voo em greve, equipamentos sucateados, pistas em manutenção, nenhuma informação ao passageiro, estacionamentos com preços extorsivos. Perdemos tudo o que conquistamos em qualidade, atendimento, conforto e segurança. Voltamos às origens. E hoje não é mais o padrão de qualidade, padrão de conforto, padrão de alcance que importam. Nem mesmo o padrão preço. Agora é o padrão de utilidade. Tá pro gasto? Então serve. É o complexo de vira-latas. Complexo de vira-latas, pois eu vou deixar para você uma surpresa. Agora você vai ouvir Manhã de Carnaval, de Luiz Bonfá e Antônio Maria. A gravação é de Daniel Barenboim, no CD Brazilian Rhapsody. Daniel Barenboim é argentino, maestro famoso no mundo todo e apaixonado pelo melhor da música popular brasileira. Escuta só. Manhã de Carnaval. E hoje, hein? Agora é o padrão de utilidade. Dá pro gasto, então eu compro. E não é só na aviação, não. Ah, esse DVD pirata tem uns borrõezinhos na imagem. Esse aparelhinho de MP3 tem um chiadinho. Esse tênis tem um solado meio fraco, mas é tão baratinho. Ah, eu voei de madrugada, fui maltratado pelos atendentes, o check-in foi um tumulto, serviram uma barrinha de cereal com suco e minha mala sumiu, mas eu paguei tão baratinho. O padrão preço nos educou a adotar o padrão de utilidade, até como desculpa. Philip Kotler, um dos papas do marketing, uma vez definiu valor como o resultado do balanço entre os custos e os benefícios que o produto ou serviço nos trazem. Na equação de Kotler, atributos como imagem, serviços, garantia, inconveniência zero, atendimento são fundamentais para estabelecer o valor das coisas. Coloque aí também a questão da não agressão ao meio ambiente, da responsabilidade social e da sustentabilidade que está tão na moda. Tudo isso tem um peso no momento em que definimos o valor das coisas. Mas quando escolhemos o padrão de utilidade, esses atributos caem por terra. Imagem, serviço agregado, custo psicológico, esqueça. Importa que tenha o básico, o mínimo possível, assim fica baratinho. O quê? Pagar mais caro por um shampoo, só por essa conversa de que ele não ataca o meio ambiente? Você tá ficando louco, é? Pois é. Nesse cenário, valor e preço são a mesma coisa. Então, resignados, aceitamos o que dá para o gasto, o que é meia boca, o que é quebra-galho. Nos conformamos em ser tratados como gado. Involuímos. Mas o discurso é ótimo. Ai, que saudades da Panera. para lembrar da Panera. Você tá ouvindo o Carinhoso de Pixinguinha, com Arthur Moreira Lima, Abel Ferreira, o conjunto Época de Ouro. Cala a boca, Luciano. Existia um plano, e então vieram as suposições. E as suposições não possuíam forma, e o plano era completamente sem sentido. E o manto da escuridão então cobriu a face dos trabalhadores, e eles então disseram entre si: é um monte de merda e fede. E os trabalhadores então foram aos seus supervisores, que disseram: é uma pilha de bosta, e ninguém irá suportar o cheiro. E os supervisores foram aos seus gerentes e disseram a eles: é uma carga de excremento e é tão forte que ninguém irá suportá-la. E os gerentes então se dirigiram aos diretores e disseram: é um tanque de fertilizante e ninguém aguentará sua potência. E os diretores falaram entre si, dizendo um ao outro: o conteúdo é tal que ajuda o crescimento das plantas e é muito forte. E os diretores foram ao vice-presidente e disseram a ele: o plano promove o crescimento e é muito poderoso. E o vice-presidente foi ao presidente e disse a ele: este plano realmente promoverá o crescimento e eficiência desta empresa, especialmente nestas áreas. E o presidente olhou para o plano e disse que era bom. E o plano tornou-se política interna do país. E é assim que a merda acontece. E daí, hein? Tá gostando do Café Brasil? Conta aí, vai. Liga pro operadora 11-8685-8124. De novo, operadora 11-8685-8124. Os textos desse programa e o próprio programa você pode baixar do meu site, www.lucianopires.com.br. Anos atrás, eu participei do lançamento de um produto para o mercado de autopeças. Era um conjunto satélite planetária para caminhões Mercedes-Benz, composto por engrenagens sofisticadas que funcionam dentro do eixo diferencial. Não demorou para começarmos a receber reclamações de campo. O nosso conjunto era duro. Os mecânicos montavam e ele não girava com a mão, ficando travado. Fomos sondar com os engenheiros da fábrica e veio a explicação: limite de tolerância. Toda a engrenagem sai da linha de produção dentro de limites máximos e mínimos de dimensões. É coisa de fração de milímetros. Essa variação é chamada de tolerância. Qualquer peça dentro do limite de tolerância é considerada normal. Acontece que, quando você acopla duas engrenagens produzidas nas dimensões máximas do limite de tolerância, o conjunto fica muito apertado. Fica duro. E o oposto também é verdadeiro, com o conjunto ficando mole. No entanto, dimensionalmente está tudo correto. Olha aí, você está ouvindo Ser Só, de Fernando César e Tédio Moreno. Quem interpreta é a orquestra do maestro Radamés Inhátale, em 1963. Radamés Inhátale nasceu em Porto Alegre em 1906 e faleceu em 1988. Foi um músico, instrumentista e compositor brasileiro, contemporâneo de compositores como Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, Anacleto de Medeiros e Pixinguinha. Na década de 70, Radamés foi de grande valia para o movimento de redescoberta do choro. Também compôs obras importantes para o violão, orquestra, concerto para piano e uma variedade de choros. Radamés Inhatali, no Café Brasil. Pois sabe aquela tragédia com o avião da TAM que caiu na cabeceira do aeroporto de Congonhas em julho de 2007, matando quase 200 pessoas? Tem tudo a ver com o limite da tolerância. As peças, individualmente, estavam dentro dos limites de tolerância. O reversor desativado estava no limite da tolerância. A pista curta estava no limite da tolerância. A falta de ranhuras estava no limite da tolerância. A chuva estava no limite da tolerância. A quantidade de passageiros dentro do avião estava no limite da tolerância. A área de escape estava no limite da tolerância. Resultado da mistura dos limites da tolerância, tragédia. No entanto, os técnicos continuam dizendo que tudo estava dentro do normal. Chegaram a dizer que o livro da Airbus diz que o reversor pode ficar inativo até 10 dias. Inesquecível. Café Brasil. Dizem que também foi assim com aquele fatídico buraco do metrô, também em São Paulo, em 2006. Tudo certinho, dentro dos limites de tolerância. Desabou. Nestes nossos dias de tecnologia quântica, combinada com o gerenciamento capenga, parece que jamais conseguimos ter a visão do todo. Cumprimos o que o livro diz, fazendo a nossa parte, satisfeitos por estar dentro da normalidade, no limite da tolerância. Agora a gente vem com Pedacinhos do Céu, de Valdir Azevedo, com Daniel Barenboim. É só curtir. Então, cumprimos o que o livro diz, fazendo a nossa parte, satisfeitos por estar dentro da normalidade, no limite da tolerância. Igualzinho ao gerente de finanças que corta todas as despesas supérfluas, mesmo que destrua reputações, processos e relacionamentos. O resultado é um desastre, mas o papel dele foi cumprido à risca. Igualzinho ao arquiteto que projeta um banheiro sem janelas. O resultado é um horror, mas o banheiro ficou lindo. Igualzinho ao advogado burocrata que cria dezenas de procedimentos e pareceres, liquidando com a capacidade de ação. O resultado, para quem quer fazer acontecer, é terrível, mas o advogado cumpriu a função dele direitinho. Igualzinho ao executivo que serve barrinhas de cereais no serviço de bordo. O serviço é horrível, mas a redução de custos é ótima. Igualzinho ao juiz, que manda soltar o criminoso, cumprindo sua função de seguir à risca uma legislação torta. Igualzinho à autoridade, que cria normas impedindo que os maus alunos sejam reprovados. O resultado é desastroso para a sociedade, mas ela cumpriu seu dever. Nunca antes, neste país, tivemos um nível tão alto de aprovação escolar. E você deve conhecer mais dezenas de exemplos da aplicação do limite de tolerância, não é? Pois, sabe o que é mais louco? É que a maioria absoluta dos que agem no limite da tolerância é composta de gente honesta, esforçada, bem intencionada até. Gente que é premiada por exercer suas funções direitinho, reduzindo os custos até os limites que o livro determina. Enquanto nossos medíocres dirigentes, executivos e catedráticos olharem apenas para os componentes, sem olhar para o sistema, sem entender as relações de causa e efeito entre os limites de tolerância, teremos isso que está aí, tudo certinho, resultando em tragédias. Está na hora de questionar esses limites, se não o limite de tolerância da tecnologia, ao menos o da nossa paciência. sobre o tema tolerância, achei uma reflexão interessante no blog de Lau Siqueira. Ouça só. Voltaire tem um tratado interessante sobre a tolerância. Comprei esse livro quando estive namorando uma moça intolerante. Foi a melhor herança que ela me deixou. Mas o que eu quero mesmo dizer é que a tolerância só é fundamental quando não é confundida com omissão. Melhor a tolerância refletida. A tolerância dos que pensam e não a dos que apenas aceitam. Admiro, principalmente, a tolerância na disputa. E não admito tolerância com a falta de respeito. Procuro ser tolerante comigo. Jamais complacente, jamais complacente. E que sejam bem-vindas as diferenças. Afinal, são elas que afirmam nosso caráter e desenham as fronteiras da nossa personalidade e dos nossos desalinhos. Tolerância é subtrair o fato para observar o todo, o tudo, o sempre. Tolerância é um jeito de seguir em frente. É, tolerância, quando não é confundida com omissão, é um jeito de seguir em frente. Ufa, que pancada! Eu não gosto de terminar o programa de forma depressiva, não. Esse assunto do limite de tolerância é pesado. Eu acho que a gente tem que melhorar esse clima, não é mesmo? E assim, ao som de tristeza, de Niltinho e Haroldo Lobo com Daniel Barenboim, que o nosso Café Brasil de hoje vai embora. Hoje foi de gala Arthur Moreira Lima, Abel Ferreira e o Conjunto Época de Ouro, Radamés Inátali, Daniel Barenboim, Pixinguinha, Valdir Azevedo e até Voltaire. É mole! Com Lala Moreira na técnica, produção de Cissa Camargo e apresentação de eu, Luciano Pires. Gostou, hein? Quer gravar? Quer me dizer o que é que você achou, hein? Quer sugerir temas, textos, poesias ou músicas? Pois acesse o meu site, www.lucianopires.com.br. Ou, se preferir, deixe o seu recado. Ligue para a operadora 11-8685-8124. De novo, operadora 11-8685-8124. E, para terminar, uma frase do filósofo e político anglo-irlandês Edmund Burke. Há sempre um limite além do qual a tolerância deixa de ser virtude. Você acaba de ouvir Café Brasil, com o escritor Luciano Pires. Café Brasil.